devagar, devagar ele me conquistou com jeito. Ele me encara, quase perco o juízo. Cada palavra, um sorriso. Eu que tenho o toque, o beijo, o cheiro que ele precisa. Ele muda meu dia quando improvisa. Café na cama, vejo meu preto no sol. Uma escultura cola na tela e eu viro moldura. Quando ele diz pretinha e faz tudo pra esse amor, sabe que aí me ganha. E eu me derreto, viro do avesso. Quantas voltas o mundo teve que dar só pra dizer que aceito, e eu me senti no direito de amar. Você chegou conseguindo curar meu lado esquerdo do peito, e eu me senti no direito de amar. Sua cabeça, perturbar o teu juízo, sem agonia teu paraíso. Dias e noites inesquecíveis, ser um eterno farol. Ilumino sua vida, adoço onde dói. Sem tempo pra morir, a menos sem jogo, sem nós. Te encontrar no meu destino, um fato nada previsível. Gosto do teu tom bobinho, me pedindo mais. Seu lado sou imenso e grande pra somar contigo. Sem abuso, sem abuso, papo de pagode antigo. No meu peito tome a chave, cuide bem da joia dela. Se o futuro a Deus pertence, sou sua gata, sua paquera. De Lili pra Neves, quantas voltas o mundo teve que dar só pra dizer que eu aceito, e eu me senti no direito de amar. Você chegou conseguindo curar meu lado esquerdo do peito, e eu me senti no direito de amar.